O Apocalipse de Jesus é o livro mais importante da atualidade. Ele tem o supremo objetivo de anunciar a volta triunfal do Cristo de Deus. Ora, quem pode admitir que haja felicidade no mundo sem amor? Nós hoje aqui, neste encontro fraterno da Cruzada da Comunhão com Deus, estamos testemunhando que apesar de todas as ameaças que pairam sobre a humanidade angustiada, o amor continua vencendo. Uma vez eu escrevi um artigo em que dizia mais ou menos assim: por força do amor, a humanidade vem teimosamente sobrevivendo, porque das formas mais surpreendentes, o amor se manifesta. Afinal de contas, João Evangelista, inspirado em Jesus, diz que Deus é amor. Paulo Apóstolo diz lá que nós somos o templo do Deus vivo. Jesus revela à samaritana também que o reino de Deus está dentro de nós. Está aqui Paulo falando na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, o que, que há de mais impuro na face da terra do que o ódio? Se Deus é amor, se Jesus trouxe um novo mandamento, e diz lá no Evangelho, segundo João, capítulos 13 e 15. No capítulo 13, versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou. Vejam que é um mandamento, não é um conselho, é um mandamento, portanto é uma ordem. É mais que isso, é uma lei, porque vinda de Jesus é uma lei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Isso no capítulo 13, versículos 34 e 35. Eu até costumo dizer que o versículo 34 é a lei: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o 35 é o regulamento da lei. Somente assim, se vos amardes como eu vos amei, podereis ser reconhecidos como meus discípulos. A gente passa então para o capítulo 15, do mesmo evangelho de Jesus, segundo João. Versículo 12 está lá de novo: amai-vos como eu vos amei. E aí vem um complemento extraordinário, tocante mesmo, porque o mestre de todos nós revela toda a grandeza desse amor. Ele diz assim, no versículo 13 do capítulo 15: ninguém tem maior amor do que esse, dar a sua vida pelos seus amigos. Como Jesus não era demagogo, ele não somente deixou essa ordenação para nós e diz que se não nos amarmos como ele nos amou, não poderíamos jamais ser reconhecidos como seus discípulos. Ele partiu dali para a tragédia da crueldade humana, pela crueldade humana montada da crucificação, e deu a sua vida por nós. A humanidade hoje é selvagem. Imaginem se Jesus não tivesse passado por aqui. Quanto mais selvagem seria. Ora, Jesus deu a vida por nós. Então não é melhor nós dizermos assim? Jesus falou, está falado? Nós estamos vendo aqui hoje a prova do amor. Quatro casais, dois, três, quatro, meninos. E um aqui pronto para entrar no jogo e mais tarde fazer gol. Então para eles, que mostram que realmente não tem medo de nada, porque se amam, o amor é todo encanto da vida. A vida sem amor não vale nada. A homenagem bem cabível para a época que vivemos. Qual é o livro mais importante da atualidade? Apocalipse. De quem? Jesus. Muita gente pensa que é de João, evangelista. Não é, não. É de Jesus. Está lá no princípio. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. João foi um camarada corajoso, apesar de quase centenário, de proscrito, de preso na ilha de Patmos, de muito topetudo, e testemunhou Jesus lá, que deixou escrito o que viu em transe espiritual. A homenagem para vocês que vão casar por força do amor é a leitura do capítulo 22 do Apocalipse de Cristo Jesus segundo São João, porque a vitória do amor é Jesus voltando triunfalmente depois de todos esses acontecimentos que ele relata pela sensibilidade espiritual, mediunidade, paranormalidade, como quiserem chamar, de João Evangelista. Não foi? Deus não está amaldiçoando a humanidade no Apocalipse, não. Como bom amigo está avisando, olha rapaziada, vocês aí não amadurecem, só amadurecem no intelecto, mas na moral e no espírito continuam trogloditas. Se continuarem trogloditas no sentimento e crescerem só no intelecto, vocês vão levar a humanidade a este ponto que está aqui. Por isso precisamos de educação e cultura, mas com espiritualidade. Ó, quem faz isso é amigo, uai. Jesus está nos revelando o que vai acontecer. Está no versículo 1. Para chegar a esse ponto, olha o versículo 7 do capítulo 1. O primeiro eu não me canso de repetir. Diz assim: eis que Jesus vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, inclusive os olhos daqueles que o crucificaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele, certamente amém. Vão se lamentar porque não quiseram ouvir a mensagem. Apocalipse de Jesus segundo São João para o céu. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida eterna, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará. E reinarão para todo sempre. Amém. E disse-me mais ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ou pode ser, de maldição, um livro cheio de bem-aventuranças. Logo no versículo 3 do capítulo 1 está uma bem-aventurança. E são 7 do Apocalipse. Na hora em que a humanidade se angustia, nós nos fortalecemos naquele que nos fortalece. Jesus. E que fortaleceu o apóstolo Paulo. E eu, João evangelista, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E as havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E agora os tempos? Chegaram. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se mais ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. É evidente que Jesus, sendo todo amor, o que ele quer dizer aqui? Que agora a ninguém adianta esconder, que os homens usam a palavra para esconder pensamento. Mas na hora do juízo final, de uma humanidade que cospe para cima, naturalmente na cara ali há de cair a cusparada, não há como esconder, porque todos apareceremos como somos, com as vergonhas de fora, não é com as partes genitais aparecendo, isso nem escandaliza mais hoje, mas são os nossos erros e as nossas qualidades, nós nuzinhos, moralmente e espiritualmente nus, revelando-nos. Não adianta esconder, de Deus não se zomba. Quem é que pode esconder alguma coisa de Deus? E eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, isto é, nas palavras e nos exemplos de Jesus, que é a quem devemos copiar. Ele é o nosso ídolo. um ídolo eterno, não de barro, para que tenham direito à árvore da vida eterna e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que adulteram, os que prostituem, se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida eterna. Os homens cobram tudo. Jesus não cobra a água da vida eterna. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, e se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida eterna e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Deus está presente. Para sempre.